Então, nós vamos falar da poluição ambiental e, principalmente, a relação que ela tem com a hotelaria. O que, que isso nos interessa do ponto de vista da hotelaria? O primeiro ponto que é interessante lembrar é o que é poluição. Nós já vimos esse conceito, mas não custa reprisar, inclusive pela noção do limite de tolerabilidade que nós já conversamos. Esse gráfico procura ilustrar isso. Se eu tiver uma atividade e eu coloco aqui um critério, o tempo que vai passar, e o outro, o nível de degradação, ou de impactos, vamos colocar assim, o impacto vai aumentando conforme passa o tempo. E a lógica é de que existe um determinado ponto em que, se o impacto ambiental, continuar, ele ultrapassa a capacidade do meio ambiente de ser equilibrado, de manter processos ecológicos funcionando, de desempenhar suas funções ecológicas, de manter a rigidez dos recursos naturais. Rígido é saudável, é normal. Então, uma coisa que está rígida é uma coisa que está saudável, que atende a todas as suas condições. Então, vejam, um determinado hotel que começa a despejar esgoto não tratado num rio, quando ele faz o primeiro lançamento, ele gera um determinado impacto. Só que, como é um primeiro impacto, o rio recebe aquela carga de esgoto, sofre um problema, mas ele restaura. Ele consegue manter o rio funcionando. Aí vem uma segunda, terceira, quarta, quinta descarga, aquilo vai acumulando, chega a um determinado ponto que você pode, então, ultrapassar a capacidade do meio ambiente de ser tolerável e de equilibrado. Por exemplo, por um indicador que seria a quantidade de oxigênio naquele rio, na água. A quantidade de matéria orgânica na água. Ela ultrapassou a quantidade que o rio consegue tolerar e, a partir dali, essa fase seguinte, nós temos a poluição. Ou seja, uma alteração adversa, um impacto no meio ambiente grave, considerável, significativa, porque ela ultrapassa o limite de tolerabilidade que a gente espera que seja razoável na questão ambiental. Veja que, num exemplo que eu estou dando, a gente pode até imaginar que isso gere, por exemplo, uma perda de um processo ecológico. Nós teremos que pensar o rio, qual é a participação no rio em um determinado processo ecológico? Por exemplo, de abastecimento de todo um ecossistema com aquela água. Digamos que seja um rio como os rios que passam dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma bacia hidrográfica que é importante. Se a gente atinge, a gente pode estar comprometendo todo um processo ecológico que está ligado a ele, de reprodução de espécies, do ciclo da água, assim por diante. Ou uma função ecológica mais específica, determinadas espécies que viviam naquele rio de peixes e que tinham a função, por exemplo, de limpeza da água, aqueles cascudos, já viram, né? Em aquário é muito comum, mas existem várias espécies naturais que têm esse tipo de função. Se o rio é altamente poluído, a gente compromete a função do peixe, ele já não sobrevive, morre, e rompendo com aquela função ecológica que aquele animal desempenhava, aquele peixe, ele começa a gerar um problema mais sério que compromete todo o processo ecológico, aquela vida toda que acontecia naquele rio. E, como consequência, gera um desequilíbrio. Isso aqui não é à toa que eu coloquei. Eles são etapas que, de certa maneira, representam a mesma coisa, mas em níveis, do menor para o maior, do mais geral para o mais específico. E os recursos naturais seria mais especificamente ainda, né? O solo, a água, o ar. Então, se eles estão ou não saudáveis, depende do quanto que nós ultrapassamos a linha. A lei, as regras, a própria gestão ambiental são instrumentos que objetivam manter a gente sempre abaixo da linha, sempre aqui. Então, o ideal de uma atividade é que ela faça, no máximo, esse tipo de percurso. Nunca ultrapasse o limite de tolerabilidade. Para você autorizar um hotel a funcionar, a gente já vai fazer uma análise específica do que ele faz. Se tem área de lazer, se tem caldeira para queimar alguma coisa, se ele utiliza água potável de um rio, se ele tem que ter outorga, quanto de esgoto que ele produz. Então, a gente pode ver vários cenários e aí a gente avalia qual deles permite, por hipótese técnica, que ele ultrapasse a linha. E aí criam-se condições ou obrigações para o hotel funcionar. Para você se instalar nesse local, você precisa ter uma estação de tratamento de esgoto própria. Você quer investir nisso? Se você preferir ir para um outro local que já tem rede de captação de esgoto, você não tem esse custo. Então, são questões que vão sendo consideradas para se chegar à decisão. Vou instalar aqui ou não vou instalar aqui. Mas tudo com base nessa ideia de que existe um limite. Né? Então, poluição é isso. A lei, que nós já vimos, inclusive, lá no inciso 3º, definiu o que é a poluição e disse quem é o poluidor. E só para a gente resgatar este conceito, ele diz lá, poluição, no 3º, é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, aí tem 5 possibilidades, prejudiquem a saúde, a segurança, o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, criem ou afetem desfavoravelmente a biota como conjunto de seres vivos, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Essa aqui podemos lembrar daqueles exemplos que vocês trouxeram de hotéis que estão lançando lixo na praia. Então, o aspecto estético. O turista vai para a praia e encontra tudo sujo. Então, é esteticamente ruim, você está prejudicando. Você também prejudica a saúde, porque o lixo que é jogado na praia pode trazer doenças. Geram condições adversas às atividades sociais e econômicas. Uma atividade social é passear na praia. Econômica é, por exemplo, passeios de jet ski, passeios de barco, alguma coisa que envolva aquela praia. Podemos imaginar vários tipos. A pesca, de repente, pescadores que vivem na região, eles desenvolvem uma atividade econômica. Então, só para vocês terem uma ideia, aquele exemplo de um hotel jogar lixo na praia pode se enquadrar em vários dos problemas que são trazidos aqui, para dizer que é poluição. Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Esse é o último. Lançar matéria ou energia significa que, no exemplo que eu dei de lançar esgoto num rio, que eu estou jogando matéria, porque é matéria orgânica, né? Esgoto não tratado, e também posso considerar que essa matéria também é energia. Por quê? Porque a matéria orgânica, ela se decompõe e ela pode ser vista como alimento para diversos seres, principalmente bactérias, enfim, seres inferiores desse ponto de vista estrutural, fisiológico. Então, se você lança essa quantidade de esgoto num rio, isso pode ser representado também como energia. Entendem? É uma quantidade grande de energia que a gente jogou dentro do rio. Isso numa visão biológica, química, física. Outra forma de ver a questão energética também é a temperatura. Se a água vai numa temperatura maior, essa temperatura fora do comum é uma quantidade de energia que o ambiente tem que receber e se adaptar a ele. O rio tem que voltar à temperatura normal. Como é que ele gasta essa energia? Para onde vai essa energia? Então, vocês vejam que lançar uma quantidade de energias em desacordo com os padrões ambientais é poluir. Como é que eu sei quais são os padrões ambientais? Com base em um monte de regulamentos, portarias, regras, que a ciência nos traz, que vai dizer quanto pode ou quanto não pode. Eu falei numa das últimas aulas que os rios são classificados em classes, né? Ou são tipificados em classes. Inclusive, criar classes, o enquadramento dos corpos hídricos é um outro instrumento igual à outorga, né? Igual assim, porque também é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Quando você cria uma classe de um rio, classe 3, por exemplo, nós estabelecemos vários indicadores de padrões de qualidade. Um rio classe 3 tem que ter temperatura da água lançada nele sempre até tantos graus. Não pode ter mais do que X% de matéria orgânica, não pode ter tanto disso, metais pesados e assim vai. Se eu tenho as referências, eu já sei que até essas referências eu estou dentro da linha. Se eu passar, eu estou poluindo. Tá ok? Poluidor. Poluidor é todo aquele que provoca poluição. Está no inciso 4º, né? Para ficar mais bonito, a lei diz assim, é a pessoa física ou jurídica, quer dizer, uma pessoa comum como nós somos pessoas físicas. Pessoa jurídica é a empresa, é o hotel. De direito público ou privado, direito público é tudo que é do governo, que é do Estado, né? Ou privado, então particular, que seja responsável de uma maneira direta ou indireta pela atividade causadora da degradação ambiental. Veja que até uma atuação indireta pode provocar a poluição. Então, uma atuação indireta seria fazer esse lançamento do esgoto, O lançamento do esgoto em si no rio é admitido, não tem problema. Só que por estar no rio e aumentar a quantidade de esgoto, algumas espécies próximas da área do descarte passam por problemas e morrem. Você causa um problema pontual. Então, você pode dizer que a partir dali você está gerando um problema direto e também pode gerar problemas indiretos se aquilo afetar outros ecossistemas ou outros pontos. Então, vai variar bastante o tipo de impacto que se causa. Plantar transgênicos nas margens do Parque Nacional do Iguaçu, que nós vimos que teoricamente é proibido, pode gerar um dano indireto à unidade. O dano direto é desmatar uma árvore dentro do parque. O indireto é, de repente, o vento levar uma semente de transgênico que provoca uma alteração dentro do parque. Você não fez um processo que foi direto. Bom, classificação nós também até já vimos, porque a gente teve uma aula que a gente explicou essa questão de degradação ambiental, poluição. Inclusive, era um quadro que o próprio Barbieri traz. Eu acho que eu passei esse quadro, inclusive, para vocês, né? No Moodle. E que traz lá classificação pela origem, pela fonte, pelo tipo de emissão, etc. O que é interessante destacar agora para nós? De que maneira um hotel pode ser poluidor? E aqui estão alguns dos exemplos. Ele pode poluir solo, pode ser uma poluição visual, pode poluir a água, o ar, pode ser uma poluição sonora, entre alguns outros tipos. O hotel, normalmente, é um tipo de poluição que é fixa, ela não é móvel, não é um carro que está andando, o hotel é fixo. Ele tem uma origem antropogênica, eu estou pegando o quadro aqui só fazendo a classificação, né? Antropogênica, porque é gerada pelo ser humano, ela não é uma poluição natural, né? Uma degradação natural. A emissão dele costuma ser pontual, ela não é difusa, não é uma coisa que é levada para todo um local, ela é bem mais pontual, então é o solo onde está o hotel, é o curso d'água por onde está o hotel, você tem um ponto que você lança, assim por diante. Há uma vantagem na poluição ser pontual. Vantagem do ponto de vista de nós podermos controlá-la. Porque quando a poluição é difusa, é muito mais difícil de você contê-la. Enquanto que uma poluição pontual, basta você ir no ponto. Se é aquele cano que lança o esgoto, você trata aquele ponto. Então, essa é uma vantagem para fazer essa confrontação. Tipos de poluente, aí vai pela classificação deles, a gente vai ver daqui a pouco se é perigoso, se não é, etc. É uma atividade de hotelaria, então a gente vai classificando. E aqui a gente está falando dos meios receptores, são vários, né? O alcance normalmente é local, mas pode ser regional. É difícil a gente imaginar um hotel que gere um impacto de alcance nacional, porque isso tem que ser uma atividade muito danosa, muito grande. Um exemplo de poluição nacional. Duracell, fabricante de pilhas, que vende pilhas no Brasil inteiro e está levando poluição para todos os cantos do país. É um tipo de poluição difusa. Por quê? Porque ela se espraia para todos os lugares. Você não tem um controle de um único ponto da pilha. Entenderam? Um hotel, por outro lado, como ele é uma prestação de serviço fixa, o tipo de poluição tende a ser local, nas margens, numa área de influência menor. Pode se tornar regional se for um determinado hotel que polui um rio importante, que daí pega toda uma região. Então, um hotel que esteja num determinado ponto do Rio Iguaçu, polui o Rio Iguaçu e vai contaminando toda uma área para baixo. Então, deixa de ser só local e pega toda uma região. Então, essa é uma outra vantagem de vocês. Vocês estão numa área, num setor, que a poluição ambiental é mais fácil de ser controlada. Talvez até por isso ela é tão negligenciada, ignorada, né? É tão pequeno perto de metalúrgicas, refinarias, né? Atividades tão poluentes. O setor de serviços não é tão poluente assim, então ficamos tranquilos. E a gente vai ver que não é bem assim, principalmente quando a gente pega o setor econômico como um todo, né? Bom, e aí a gente poderia analisar cada uma dessas poluições. Mas a gente tanto só não tem tempo, como também me parece que não é necessário a gente fazer esse aprofundamento. Por exemplo, tipos de poluição do solo. Vamos trabalhar com agrotóxicos, vamos trabalhar com diferentes tipos de dejetos, práticas agrícolas, etc., desmatamento, tudo que pode acontecer com o solo. Água também, tipos mais comuns de poluição, assim por diante. Nós vamos deixar para fazer essa análise mais concreta daqui um bimestre, mais ou menos, quando a gente começar a estudar gestão ambiental hoteleira e partirmos para alguns casos ou estudos de casos mais práticos. Então, a gente vai pegar lá um exemplo de um determinado hotel e nós vamos procurar levantar quais são os impactos mais comuns que esse hotel causa ou provoca. Entenderam? E aí a gente consegue fazer um estudo mais detalhado. Fazer agora um estudo genérico, teórico, eu acho que não é necessário, não é o caso. Tá? Então, por isso que eu só estou fazendo uma demonstração assim, dos tipos mais comuns que um hotel pode ter que enfrentar. O que é interessante para a gente, então, ver agora? A parte dos resíduos. Por quê? Porque é uma das principais fontes de poluição hoje, em qualquer setor, e também e principalmente na hotelaria. É onde nós temos que colocar a nossa preocupação maior hoje. De um lado, na receita, na fonte, onde nós recebemos os recursos. Então, se nós estivermos falando de água, nós vamos verificar lá que é necessário controlar a quantidade de água que o hotel usa, a quantidade de materiais químicos que ele usa, a quantidade de madeira, combustível, de energia. Todos esses são recursos, nós estamos falando do que entra, do que eu uso. Só que depois de utilizados, muitos deles são descartados, eles viram resíduos. E aí é que vem o problema, porque um único resíduo pode provocar vários tipos de poluição, visual, do solo, da água, do ar, assim por diante. Veja que um resíduo nuclear faz tudo isso aqui. Um resíduo doméstico, um orgânico, restos de comida, um grande tonel de restos de comida de um restaurante, por exemplo, que é jogado na água, pode provocar facilmente uma poluição visual, pelo aspecto que fica no local, da água, sem dúvida, que você está jogando na água, eventualmente do ar, pelo odor, pelo mau cheiro. Na verdade, o mau cheiro é uma poluição, mas também representa uma quantidade de algum elemento químico, enxofre, sei lá eu, alguma alteração daquele processo, que provoca, na verdade, o mau cheiro. Então, a gente tem que ver até que ponto esse impacto prejudica outras espécies. A poluição sonora não é o caso, né? E, eventualmente, poluição do solo, se esses resíduos também forem jogados no solo numa quantidade fora do comum. Então, vocês estão vendo que depende do tipo do resíduo? Se é um resíduo de saúde, se ele é perigoso, se ele é tóxico, se ele é inerte, quer dizer, se ele não provoca nenhum dano direto. Então, todos esses a gente tem que ter essa clareza. Por isso que aí nós vamos entender a lógica de uma política nacional de resíduos sólidos. Por quê? É com base nisso que a gente tem os padrões de referência. Quando a gente sabe que nós estamos ou não ultrapassando um limite na gestão de resíduos sólidos. E, como qualquer outra empresa, os hotéis têm que se adequar também a essa política. Apesar dela ter partes que são muito específicas para os grandes poluidores, ela ainda traz margem para os hotéis, que foi o que eu, inclusive, perguntei para vocês levantarem no exercício, a grande maioria encontrou. Eu até percebo que vocês estão mais colaborativos na resolução dos exercícios, o que, por outro lado, é até saudável, acho que vocês têm que trabalhar em equipe, dividir material, não tem nenhum problema. Mas já comecei a perceber, assim, que as respostas estão ficando bem mais próximas. Mas o importante é que vocês respondam e que vocês entendam, né? Porque esse é o meu pressuposto. A partir do momento que vocês chegam daí numa prova, num exercício, alguma coisa, e não entendem, aí eu tenho mais legitimidade ainda de... Poxa, você respondeu tão bem aquele dia e agora já não sabe? Enfim... Vamos seguindo, então. Dentro dessa política, que é uma lei, de novo, para variar, aí vocês podem dizer, poxa, professor, a gente só fica vendo lei. Deem graças que existe esse tipo de lei. Por quê? Porque ela cria uma obrigação onde vocês sabem encontrar a resposta. Quando a gente vai trabalhar e a gente vai ver questões assim na área de gestão ambiental, em que a nossa referência são obras e mais obras, que você não tem uma referência única que vai te dizer isso deve, não deve, pode, não pode. Por exemplo... Vamos pegar aí práticas de gestão hoteleira. Quais são os tipos de metodologia, de práticas que se pode utilizar? Existem várias, depende do método, depende do que se quer alcançar. Agora, quando a gente fala de logística reversa, só tem um tipo. Esse tipo de logística reversa é o que foi previsto nessa lei e que deve ser obedecido pelo hotel, em casos específicos. Então, eu estou tentando só argumentar das vantagens. É óbvio que ela é uma lei um pouco longa, mas a gente só tem que ver o que interessa. Entenderam? E não ver a lei do ponto de vista jurídico, lá do direito. Nós temos que ver a lei como conceitos, como obrigações que o hotel tem que cumprir. Nós vamos até aqui, é isso que nos interessa. E é assim que nós vimos, que existe lá uma série de conceitos, logo no início da lei, que é para dizer assim, para entender e ler essa lei, tem um glossário no início. É o glossário. O que, que é um acordo setorial? O que, que é uma área contaminada? O que, que seria uma área órfã contaminada? Ciclo de vida do produto? Coleta seletiva? Ele faz uma série de definições. Então, se vocês precisarem buscar um início de definição, aqui vocês já têm como encontrar. A partir dela, a gente pode aprofundar. Tá? Uma que eu destaquei aqui é a destinação final adequada. Porque esse aqui é o grande objetivo de tudo isso. Que os resíduos, quando existentes, sejam levados para um fim que seja correto. Porque a tendência é nós darmos uma destinação que não é adequada. Por exemplo, jogar no rio, jogar no mar, é uma destinação que não é adequada, do ponto de vista ambiental. Mas antes de nós chegarmos aqui, nós precisamos tentar evitar que sequer exista um resíduo. E aí nós vamos ver várias estratégias. Primeiro, vamos economizar. Então, se eu lançava ou tinha 1.000 litros de água por dia, por hora, dependendo da atividade, se eu criar métodos de gestão ambiental, eu posso reduzir isso para 500 litros. Pronto, já deixei de gerar resíduo. A gente está no lucro. Se não tiver jeito, sobraram 500 litros, vamos tentar fazer uma reutilização. E aí vem a diferença entre reutilizar e reciclar. Qual é a diferença básica, vocês se recordam, entre eles? Reciclar é transformar, reutilizar, você usar para outra coisa do mesmo jeito que estava. Do mesmo jeito que estava. Então, reciclagem envolve uma transformação, perfeito. O que a reutilização não exige. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, um transporte de óleo, ele vem naqueles tonéis grandes. Então, aquilo é um produto. Você retira o óleo, termina de utilizar, sobra aquele tonel de plástico. O que fazer com aquilo? Se eu for reciclar, eu vou pegar esse plástico, vou botar num processo industrial com uma caldeira, um aquecimento, que derrete o plástico, ele volta a ser matéria-prima e eu transformei este plástico que construiu um tonel num outro produto de plástico, qualquer que seja ele. Reutilizar. A gente corta a tampa deste tonel e transforma ele num latão de lixo. Pinta ele de verde, de o que quiser. Hoje em dia isso é até comum, a gente vê vários tipos de transformações, as pessoas tentando fazer vários tipos de reutilização de materiais que não envolvam transformação, até porque não tem custo. E aí entra a criatividade, né? A capacidade de transformar as coisas e a capacidade também de mostrar isso como algo benéfico. Então, vocês vejam que quando eu reutilizo ou eu reciclo um resíduo, na prática, ele não é um resíduo. Concordam? Ele só é resíduo quando ele sobra de fato. Quer dizer, eu não tenho mais o que fazer com ele. Aí eu tenho que buscar um destino final adequado. E aí a lei, por exemplo, ela define lá, destinação final adequada. Destinação de resíduos que inclui reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, reaproveitamento energético, outras destinações admitidas pelos órgãos, etc. Entre elas, a disposição final, que é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais. Ou seja, do ponto de vista prático, o resíduo deve ter uma disposição final. Qual é a diferença entre disposição final e destinação final? É que nós vamos considerar como disposição final quando eu chego no fim de um ciclo. Vamos imaginar aqui algo assim, né? Eu tenho uma cadeia que é um ciclo. O produto ele é criado numa indústria, ele é utilizado e depois ele é reciclado. Eu só fiz símbolos diferentes para variar, não tem nenhum significado específico. Então, cada uma dessas etapas pode gerar um ciclo. Por quê? Quando a indústria pensa o produto, ela normalmente faz isso aqui. Ela vai até a etapa final, qual seja, eu crio, fabrico, isso é distribuído, isso chega na mão do consumidor e ele usa. E depois? Não me interessa. Isso é uma externalidade do meu processo produtivo. Está fora do meu processo. Então, o que acontece com um determinado produto quando ele sai do hotel, não me interessa mais. Você está produzindo uma quantidade gigante de resíduos. Mas a partir do momento que eu coloco ele para o caminhão levar, saiu das minhas mãos, não importa para onde ele está indo. Essa é a concepção geral. Vem o princípio do poluidor pagador, do usuário pagador, e basicamente cria a ideia de internalizar custos. E diz assim, agora você que criou isso daqui, indústria, você é obrigado a acompanhar o ciclo de vida do produto. É a ideia de que o produto começa, vive e morre. Na verdade, não é com a vida, mas ele morre no uso, na utilidade, na finalidade. No ciclo de vida do produto agora, a lei determina que todo fabricante, todo prestador de serviço, ele tem que compartilhar a responsabilidade por esse processo. E aí nós passamos a ter uma alternativa da destinação final, que é reutilizar. Ele volta, vira de novo um produto e é reutilizado. Às vezes até não é o mesmo, né? Aqui a gente pode pensar na reciclagem. Era uma latinha de alumínio, ela é embalada, distribuída, consumida, vira um resíduo, é reciclada e volta a se tornar uma nova lata. Esse é um processo de reciclagem. Agora, eu posso também sair daqui para uma outra via, que seria de reutilização. Eu crio um novo produto diferente, com um resíduo desse daqui. E aí ele passa a ter um novo ciclo, que eventualmente pode resultar na reciclagem dele, e assim a gente vai fazendo as cadeias produtivas. Existe um sistema chamado ZERI, ou ZERI, que significa resíduo zero ou emissões zero. Qual que é a ideia desse método? Que todo sistema produtivo, quando ele chega no resíduo final dele, nós façamos por meio de tecnologia e de pesquisas que esse resíduo vire matéria-prima de um outro setor. Quando a gente consegue ir encaixando setores, nós vamos chegar num ponto em que a gente elimina os resíduos, porque todo mundo aproveita tudo de todo mundo. A inspiração disso é a própria natureza, porque na natureza não tem resíduo. O que é descarte de uma espécie vira alimento da outra. Certo? É assim que é a natureza. Tudo se transforma, nada se perde. Não existe um resíduo da natureza. Tudo é aproveitado. Só que nós sabemos que, pelo nosso nível tecnológico, econômico, nem tudo nós podemos reciclar. E quando nós chegamos num ponto em que, depois de todos esses ciclos, o produto chega num final em que não tenho mais para onde sair, aí nós partimos para a disposição final. Normalmente, enterrando. Algumas vezes, queimando, quando isso é possível. E aí existe bastante discussão polêmica quanto a isso. Quais são as melhores metodologias? Muitos países utilizam a queima. A vantagem da queima é que ela reproduz o volume, né? Você não tem que ocupar grandes áreas. O problema é que na transformação da combustão pode-se gerar resíduos perigosos para o ar, para a atmosfera. E aí precisa ter um sistema muito tecnológico de controle. Isso já está sendo aplicado em vários países. Maringá, por exemplo, está numa polêmica enorme lá com o prefeito, que o prefeito quer porque quer queimar o lixo na cidade. E a maior parte dos ambientalistas, de entidades que vivem lá na cidade, são contra, exatamente pelos riscos que isso representa. Além do que, vai eliminar praticamente todo o sistema de catadores de lixo, reciclagem, porque esse sistema único, central, vai captar tudo e vai transformar tudo. Então, do ponto de vista assim, tecnológico, de marketing para o prefeito, ele acha o máximo. Mas tem consequências que têm que ser muito bem ponderadas e tem muita gente que embarca nessas ideias e aí depois a gente tem grandes problemas. Aí são sociais, pessoas que vão deixar de trabalhar, ambientais, assim por diante. Outra área que está acontecendo muito de queima é na questão de crematórios, né? Para você não ter mais que enterrar as pessoas. O problema é o custo. Existe toda uma tecnologia. Mas é uma saída para cada vez mais países que são superpovoados. A tradição de simplesmente enterrar os mortos já não tem mais espaço, literalmente. A maioria dos grandes cemitérios do país hoje, depois de um certo período, não sei se vocês sabem disso, recolhe-se as ossadas e leva para gavetas, que são horizontais, e libera o jazigo lá para a família continuar usando, porque não tem mais espaço. Então, é um sistema que é utilizado. E aí, por meio da cremação, é uma forma de nós darmos um destino final para um tipo de resíduo, corpos humanos. Pense em corpos humanos dos outros, pense em zumbis, o que vocês quiserem. Não pensem no da família, de vocês, porque aí não é um corpo humano, né? Aí é um ente querido, aí tem toda uma questão psicológica, sentimental. É óbvio. É que para quem administra problemas públicos, ele não entra nessa viés. Ele vê um problema, às vezes, de saúde pública, de espaço, etc. É assim que funciona, não é? O do zumbi agora eu apelei, né? Mas é uma forma de ter um distanciamento, assim, né? Que queime esse zumbi, ninguém vai achar ruim, né? Apesar que tem um povo por aí que parece zumbi, né? Bom, então a gente viu aqui alguns preceitos, isso aqui são básicos, ideias gerais. A própria lei, e eu vou adiantar um pouco aqui, ó, se a gente vai no artigo 9º da lei, ela inclusive cria uma ordem pela qual deve-se procurar manter, vamos dizer assim, o tratamento dos resíduos, ou seja, na medida do possível, essa é uma ordem que tem que ser seguida ou adequada para se alcançar um melhor resultado na disposição final. E diz a lei assim: na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Aí, primeiro, não geração, não gera o resíduo. Óbvio, né? Se possível, não gera. Exemplo básico: hoje você vai comprar uma pasta de dente, aí tem lá a caixinha da pasta de dente, você chega em casa, tira da caixinha e joga a caixinha fora. A caixinha só serviu para você carregar até em casa. Mas veja, a caixinha é importantíssima, né? Porque se não tiver a caixinha, não acontece nada, né? Tem supermercados lá no Rio, eu me lembro porque até um pessoal de um trabalho de gestão ambiental trouxe o caso, em que na própria saída do supermercado, quando você vai passando no caixa os produtos, você já pode ir retirando as embalagens e jogando fora ali para o próprio supermercado levar para a reciclagem. Você nem leva para a tua casa. Uma fábrica dessa que elimina a caixa de papelão, ela já está não gerando resíduo. É a opção aqui, a prioridade número 1 é não gerar resíduos. Como é que você consegue não gerar resíduos? Então, envolve design do produto, o sistema, e vamos pensar, num hotel existem atividades que nós podemos estudar e transformá-las de forma a não gerar um resíduo. Só às vezes por mudar determinadas fases do processo, a gente vai depois estudar alguns casos. Depois, se for gerado o resíduo, né? Redução. Então, eu vou reduzir a quantidade que eu gero. Já que eu tenho que gerar, eu reduzo. Terceiro, reutilizar, que é o mais fácil, não envolve transformação. Se não tiver como reutilizar, reciclar. Finalmente, se eu não conseguir nenhum deles, eu vou para o tratamento dos resíduos sólidos, que, de certa maneira, o tratamento é uma disposição já final e envolve, em alguns casos, uma transformação, só que necessariamente não é uma reciclagem, às vezes é só um tratamento. Ele é mais aplicado para resíduos que podem retornar para a natureza, como é o caso da água. Então, vamos pensar no exemplo com a água. Não gerar, eu vou parar, por exemplo, de lavar pátios. Eu vou parar de utilizar a água para um espelho d'água que cai de cima da fachada do hotel num chafariz enorme. E só por manter esse processo lá arquitetônico, bonito, na paisagem do hotel, eu estou gastando água. Porque é natural que a água evapore, então você está jogando aquela água e você está perdendo água. Não vamos mais gerar, então o hotel tira aquela cascata, por exemplo. Depois, eu vou passar para redução. Então, a quantidade de água que é despejada nas pias, vasos, chuveiros, que é utilizado na cozinha, aí a gente vai para meios tecnológicos para isso. Utiliza lá uma torneira que diminua a vazão. Coloca um vaso sanitário que tenha duas opções, número 1, número 2. Você vai colocar um chuveiro que também tem uma quantidade menor de água, sem eliminar necessariamente a qualidade disso. É possível você dosar. E aí, com base nisso, nós reduzimos. Depois, nós podemos reutilizar. Como é que se reutiliza a água? Bom, a água que saiu do vaso, não, né? A água que saiu da pia, você pode utilizar ela para lavar piso ou para aguar plantas. Você reutiliza. Eu vi um caso de reutilização de água lá perto de Paranavaí, de uma indústria que fabricava, não é suco de laranja, é tipo um insumo do suco, como é que chama? O concentrado? A polpa, eles usam a polpa, mas eles faziam o suco concentrado mesmo, não era só a polpa, ele vinha líquido, eles tiravam da laranja a concentração do suco. Então, era um processo que eliminava o que da laranja? A água. E aí sobrava um monte de água que eles levavam para um tanque, e aí essa água acumulava matéria orgânica, que aí precisava ser tratada. Eles desenvolveram um meio que eles pegavam essa água que saía da indústria, ela passava por um rápido tratamento e ela era utilizada para lavar as próprias máquinas. Eles reduziram 70% do consumo de água da indústria por usar a água que vinha nas próprias laranjas. É um esquema de reutilização. Se ninguém parar para pensar, desenvolver a tecnologia, você vai dizer, da onde que eu vou economizar água aqui? Ninguém havia pensado antes que a própria laranja trazia água. E o que era um problema, virou uma solução para a empresa. Ela teve que gastar, investiu em máquinas, etc., mas isso se paga em pouco tempo. Reutilização, a gente deu um exemplo no hotel. Reciclagem, bom, eu vou transformar essa água. Eu preciso fazer todo um tratamento da água para poder reutilizá-la. E existem vários casos disso. Eu até estava comentando com vocês da dificuldade técnica de utilizar água do mar salgada para consumo humano. Vocês viram o navio do Greenpeace, que está aqui na costa brasileira? Estão lá na região do norte. Eu acho que foi no Fantástico que passou uma reportagem com eles, né? É um navio da equipe do Greenpeace, eu não lembro o nome do navio, mas eles têm um sistema interno no navio de captação da água salgada, dessalinização, tratamento e torna a água potável. Tudo isso é feito dentro daquele navio. Ele é altamente tecnológico. Só que vão ver o custo disso, né? É altíssimo. Eles fazem isso porque eles têm uma autonomia de poder circular no meio do oceano, ficando atrás daqueles navios que caçam baleias durante meses, se precisar. Porque eles são treinados ou praticam essa ideia de ativismo, né? E aí, se não tiver outro jeito, você vai fazer o tratamento final, essa água vai para uma lagoa, vai para uma estação de tratamento de esgoto, vai para onde necessário e vai para uma disposição final, joga num rio, no caso da água. Se é um esgoto, em alguns casos, vai para uma fossa. Até fossa tem métodos e técnicas diferentes de você criar uma fossa, que permitem, inclusive, um tratamento melhor, uma decomposição melhor desse resíduo. Uma coisa que talvez não tenha ficado clara, até porque eu acabei dando vários exemplos e aí eu não quero confundi-los. Essa lei, ela só trata de resíduos sólidos, tá? Eu acabei dando aqui vários exemplos na parte de líquidos, de águas, que não estão contemplados por essa lei. Mas se aplicam igualmente. Então, não está incorreto o meu raciocínio. É só uma coisa que eu percebi agora que pode gerar uma confusão. Essa lei, ela só trata de resíduos sólidos, o que se mastiga. Não é o que a gente engole, nem o que a gente respira. Mas é óbvio que a essência da lei permanece a mesma. Então, você não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dar uma disposição final se aplica para todos eles. Tá? A tendência nossa é nós termos esses tipos de previsões para cada uma das áreas. A Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, ela atende isso de uma maneira mais indireta, porque ela é de 97, ela é mais antiga. A gente já está falando de uma lei de 2010 que já vem com esses conceitos mais moderninhos. E vamos dizer assim, hoje a gente admite isso. 15 anos atrás, a gente não admitia que uma empresa tivesse que pagar para receber de volta um produto que ela fez. Até hoje, a maioria não aceita, vocês imaginem, 15 anos atrás. Né? Isso não é meu custo, o custo é do cara, ele comprou, ele que se vira com essa pilha, não tem nada a ver com isso. Ou a lâmpada, ficou usando tanto tempo a lâmpada, e agora eu que sou obrigado a cuidar da lâmpada. Né? Professor, qual seria um exemplo de resíduos sólidos na reciclagem e utilização? No hotel? É. A gente pode pensar um que eu acho que é bem comum, que é da cozinha, né? Os orgânicos. Então, todo o resto de alimentos, seja do que sobra do buffet, tal, que ninguém aproveita, seja do que é resíduo descartado em pratos, etc. Ou na própria produção dos alimentos, as sobras. Então, se você vai não gerar o resíduo, você, por exemplo, em vez de descartar cascas de banana, você passa a fazer farinha ou você desenvolve algum sistema dentro da cozinha que você aproveita aquilo. Então, isso seria não gerar. Eu não estou gerando o resíduo. Por exemplo, deixo de utilizar determinada quantidade de farinha nos pratos X. Eu estou falando de alguém que não entende nada de gastronomia. Mas, para dar um exemplo, você pode eliminar a utilização de um determinado produto para que ele não exista naquela cozinha. Deixo de utilizar o óleo em determinados tipos de pratos. Eu busco alternativas de produção para não usar o óleo. O que eu estou fazendo? Não estou tendo resíduo, porque eu não estou usando ele. Bom, mas tem prato que tem que ser frito. Eu vou fazer batata frita, não tem outro jeito, eu vou ter que ter o óleo. Vou gerar o resíduo lá, então, que é um monte de resíduo orgânico. Aí eu vou fazer a reutilização, que é o mais simples. Como é que eu reutilizo alimentos? Bom, só se você pegar lá o que sobra, por exemplo, o frango, e você faz um, como é que chama? Eu desfio o frango, faz um molho, faz uma coisa para, entenderam? Salpicão, vocês que são da área vão me ajudar aí. Ainda mais quem mora em república é especialista nisso. Não, mas não tem um resíduo em república. A gente come tudo que sobra, dá um jeito. Não é assim? Mas veja, estou tentando dar um exemplo simples, mas você vai reutilizar. É óbvio que quando você pensa numa comida estragada, vencida, não dá mais para reutilizar. Tá certo? Então vamos reciclar. O que, que eu posso fazer com matéria orgânica assim? É uma forma de reciclagem muito comum? Adubo. Pela prática da? Compostagem. Faz a compostagem. Então você vai ter que ter um espaço para você fazer essa reciclagem. Isso, jardim do hotel e tudo mais. Aí você precisa ter uma área que você acumule isso, tem uma técnica para fazer, é relativamente simples e barata. Pronto, você gerou a reciclagem. Aí tem uma quantidade X que não tem como aproveitar, aí você vai fazer a destinação final. Nesse caso, você pode caminhar isso para uma coleta pública de serviço, desde que seja uma quantidade de lixo razoável. E isso pode variar de local para local. Aí nós podemos entrar naquele caso em que um hotel se torna obrigado a ter um plano de gerenciamento de resíduos próprio. Obrigado. A gestão ambiental é facultativa, é indicado. Todo hotel deve ter um plano como esse. O obrigado significa que daí não tem nem como escapar, ele necessariamente tem que ter. Um mega hotel que produz muita quantidade de lixo, ele precisa ter o gerenciamento. Por quê? Porque não basta para uma empresa pública de lixo simplesmente ir lá coletar. É, eu até ia tirar uma foto, mas eu estava dirigindo e não deu tempo. Eu estava passando na frente do lado do Hotel Tarobá. Não tenho nada contra o Hotel Tarobá. É que eu já dei outro exemplo. É que ele está no meu caminho, que eu moro para aquela região perto. Enquanto não termino o exame final da turma, eu não dou meu endereço para os alunos, entende? Uma questão de segurança, eu falo depois. Eu moro naquela região ali. Se vocês usarem o Google Maps, vocês vão ver que eu estou por ali. Mas vejam, eu estava passando lá na frente e aí eu vi assim, tinham três grandes recipientes daqueles grandes de lixo, cheios e um pouco de lixo em cima ainda, os três assim na rua, esperando a coleta do lixo público. Então, querendo ou não, é uma quantidade maior de lixo do que a comum e que está sendo levada para fora, tirada daqui. Se o hotel implementar, de fato, um sistema de gerenciamento de resíduos, por menor que ele seja, e veja, quanto menor, mais fácil, mais barato, mais rápido, ele vai separar mais o lixo. Separando o lixo, ele aumenta a capacidade de reciclagem e de reutilização, diminuindo a quantidade de lixo que, de fato, tem que ir para um destino final. E ele faz isso não porque a lei obriga, porque, nesse caso, a lei não pegou esses hotéis aqui ainda em Foz, eles não são obrigados, mas por uma responsabilidade social, por saberem que todo o lixo que esse hotel está gerando há 15, 20, 30 anos, isso está sendo enterrado num lugar aqui de Foz do Iguaçu, que em qualquer momento que nossa geração e uma geração próxima, recente, vá lá, ele vai topar com um problema de um lixo gerado por esse hotel e por uma quantidade maior de empresas, é óbvio, aquilo é um passivo, é um problema ambiental que está se gerando. O problema do lixo ainda é que ele sai da nossa frente de casa, da empresa, e ele some. Não é assim? Ele some. Ninguém vê mais para onde vai. Então, uma coisa que a gente deveria fazer, talvez, é até marcar uma visita ao aterro sanitário, que eu não sei quão sanitário ele é, aqui em Foz do Iguaçu. Né? Vocês querem lá ver bastante lixo, montes de lixo, lixo para todos os lados? É uma forma de ver a quantidade de lixo que tem lá. Então, parece que a nossa sacolinha de lixo é muito pequena, ou que esses três tambores que eu mostrei lá, que o hotel tinha, é pequeno. São quantos hotéis em Foz? São quantos tonéis para cada um dos hotéis? E aí você começa a ver o impacto que está se gerando. Tá certo? E a gente pode pensar o seguinte, características do tipo de resíduo por atividade. Um escritório vai ter muito papel. Um restaurante vai ter muito lixo orgânico. Um hotel em Foz do Iguaçu tende a ter mais resíduos de compras. Será que não? Será que alguém vai no Paraguai e acaba chegando com uma caixa, deixa a caixa no hotel, joga fora? Será que isso é comum? Então, você vai caracterizando o tipo de resíduo. Por isso que é importante a classificação que eu coloquei aqui, né? Que é o que o artigo 13 faz. Na classificação, ele vai começar a dizer tipos de resíduos, que pode ser quanto à origem, ele é domiciliar, é de limpeza urbana, é sólido urbano, de estabelecimentos comerciais, serviços públicos, assim por diante. Ele é, quanto à sua periculosidade, perigoso, porque ele pega fogo, porque ele pode contaminar uma água, ou não perigoso, aquele que não está enquadrado em nenhuma daquelas características. Acho que não é comigo não, né? Não, né? Então, aqui a classificação é importante por isso. Qual é a classificação de um resíduo do hotel? Normalmente, ele é não perigoso e domiciliar. Então, guardem isso. Porém, dependendo do hotel, ele pode ter outras características. Dependendo do tipo de atividade que ele faz, ele pode gerar outros tipos de resíduo. Vamos imaginar que no hotel tenha lá um ambulatório. Tem uma pequena farmácia, algum atendimento mais emergencial. Então, se tem lá uma criança que correu, brincou, se machucou, um enfermeiro, alguém atende, faz um curativo, uma limpeza, você tem um algodão com sangue, pronto. Pequenininho, isso já é um resíduo de saúde. Esse é um resíduo que tem que ter um tratamento específico. Se houver aplicação de uma injeção, utilização de algum material, de novo, é um outro tipo de resíduo de saúde. Mesmo dentro de um hotel. E é uma quantidade pequena. Só que isso não pode ir para o destino comum. Então, quando eu for olhar para os resíduos de um hotel, eu vou ter que observar quais são os tipos. Dependendo do tipo, eu vou ter que dar um destino correto. No artigo 6º, tem princípios. A gente não precisa mais ver esses princípios, mas é bom vocês saberem que eles estão lá. Porque eles indicam toda a lógica do sistema, né? E esses princípios não são diferentes do que a gente já estudou. Prevenção, precaução, poluidor pagador. Fala em protetor recebedor, que é uma forma de dizer assim, né? O lado bom da força, não só o lado mal, que é o poluidor. Tem o protetor recebedor. E aí a gente tem que entender como é que ele se aplica. Visão sistêmica, desenvolvimento sustentável e alguns outros, tá? Depois ele tem os instrumentos. Toda política tem instrumentos. Nós destacamos na de recursos hídricos a outorga, foi um deles. Aqui nós vamos destacar os planos de resíduos sólidos, a coleta seletiva, a logística reversa e a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos. São alguns que eu destaquei porque são aqueles mais importantes ou de alguma maneira relacionados com o hotel. Os planos de resíduos sólidos são planos governamentais. Então, você tem um plano de resíduos de Foz do Iguaçu, você pode ter um plano de resíduos do estado do Paraná. E, de fato, um estado pode ter um plano como esse. Várias indústrias que geram resíduos perigosos, elas têm que ter um lugar especial para levar esse lixo. Então, o estado pode criar um plano que diga que esses resíduos devem ir para tal localidade no estado e somente lá eles podem ser levados. Tudo isso pode ser feito. A coleta seletiva, como o nome indica e vocês já conhecem, é um sistema de serviço público que busca separar os tipos de resíduos. Foz do Iguaçu, inclusive, tem uma lei muito específica que gera bastante polêmica e que impõe a condomínios residenciais, a empresas em geral, a realização da coleta seletiva. O grande problema só desta lei é que ela obriga, e na verdade não é bem a lei, é uma forma que o Ministério Público tem agido junto com o órgão ambiental do município que obriga as empresas e condomínios a doarem os seus materiais para determinadas cooperativas específicas. O que não está correto, mas a gente não vai entrar nessa polêmica agora. Se vocês quiserem, a gente pode depois trazer isso mais à tona, porque isso é muito comum empresas sendo assediadas, vamos dizer assim, por essas razões aqui. A logística reversa, como vocês devem ter visto no exercício, é uma prática, é um instrumento que foi criado que tem a ver com compartilhamento da responsabilidade pelo ciclo de vida do produto. Então, a gente pode dizer que a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos é um instrumento mais geral, enquanto que a logística reversa é uma espécie disso daqui. A coleta seletiva não deixa de ser uma espécie também da responsabilidade. Por quê? Porque se eu falo de ciclo de vida do produto, em cada uma dessas etapas que o produto passa, tem pessoas, atores, setores diferentes envolvidos. Numa indústria, no outro é o comerciante, o hotel, no outro é o consumidor final, o doméstico. E cada um deles tem a sua parte responsável no ciclo do produto. Então, o usuário final tem a responsabilidade de não jogar no lixo comum, de não jogar num bueiro, de não jogar num rio. Ele tem que pegar e devolver para quem comercializou. O comerciante, por sua vez, deve acumular esse material e devolver para a indústria. Veja que o comerciante não é obrigado a dar o destino final, porque não foi ele que produziu, mas ele é obrigado a capturar de quem ele entregou e devolver da fonte que ele recebeu. Isso ele deve fazer. Então, um hotel, nesses casos, vai atuar na logística reversa, e aqui eu já estou ajudando a responder o exercício, quando ele estiver recebendo determinados tipos de resíduos ou gerando tipos de resíduos que estão contemplados na lei como fazendo parte desse instrumento da logística reversa. Pilhas, baterias, lâmpadas, são vários os tipos que têm que necessariamente passar pela logística reversa. E isso a gente encontra no artigo 33. É nele que a lei traz para nós todos os critérios, e especialmente os principais tipos, que são exemplos, né? Então ele diz lá, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos. O hotel fabrica, produz, utiliza agrotóxico? Não. Eventualmente, se for um hotel fazenda, um hotel que utiliza, por exemplo, algum sistema para matar formigas muito tóxico em todo um quintal, opa, já começou a avaliar o negócio. Pilhas e baterias, isso é muito comum em qualquer setor hoje. Pneus, se o hotel tiver vans próprias, sistemas próprios de transporte, ele vai ter que dar um destino para os seus pneus. Óleos lubrificantes, a mesma coisa se forem para motores. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio, isso também é muito comum. Produtos eletroeletrônicos e seus componentes, vai fazer a troca de todas as televisões do hotel. Micro-ondas, queima micro-ondas, qualquer produto eletrônico, secador de cabelo, ele tem que fazer com que esse produto retorne. Ele saiu do destino final. Até essa lei, gente, até 2010, se jogava no lixo comum. Agora não pode mais. Ele tem que ter um plano de gerenciamento que vai dizer, esse tipo de produto eu tenho que devolver. O problema é que de 2010 para cá, nós estamos falando de 2 anos, mais ou menos. O sistema não conseguiu ser implementado ainda. É muito difícil hoje, para o consumidor ou para um hotel, encontrar onde colocar um produto como esse. Não é fácil. E aqui é um drama na região, né? Porque você compra um produto da AOC. Você compra um produto, de repente, a Panasonic é até mais fácil aqui. Da Orange, você compra alguns produtos típicos aqui do Paraguai, que na verdade não tem nenhum sistema dentro do Brasil, e aí como é que fica a situação? Como é que eu vou levar para o fabricante se eu não tenho nenhum importador aqui dentro? Se quem é o importador é o próprio hotel que mandou lá, Sr. José, vai lá no Paraguai e busca, por favor, tal, tal, tal coisa. Né? Eu estou dando um exemplo bom para dizer, alguém foi lá e buscou. Como é que você faz para isso ser implementado? Então, quando a marca é mundial, Panasonic, tudo bem, que você acaba levando para a Panasonic do Brasil, te vira, porque o produto entrou no Brasil, vai ter que ser dado um destino final. Mas quando não há, quando você não identifica o fabricante, é que vira um problema. E aí, de quem vira a responsabilidade? Sobra para o hotel. Ou seja, o setor de compras, se estiver informado, ele vai usar isso como um dos critérios na escolha do produto. Ele, às vezes, vai pagar R$100 a mais, R$200 a mais para um determinado produto, só que ele já sabe que ele vai poder descartar depois e não vai ter esse problema. O outro que ele economizou, ele morre com o problema. Hoje, talvez, o hotel ainda consegue escapar um pouco da fiscalização, mas a tendência é cada vez isso ficar mais difícil. Certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Antigamente, só para fazer uma comparação aqui para vocês terem uma noção do que pode vir a acontecer, era muito fácil sonegar impostos, porque era tudo manual, com papel, então se fazia de tudo para sonegar. Cada vez mais o processo agora é digital, digitalizado, informatizado. Então, se o sistema se entra um determinado recurso, ele é gasto, se você não declara, ele pode ser pego por outros meios, porque entrou numa conta corrente, porque uma outra empresa declarou que vendeu para você. Então, você vai pegando todas as pontas. O que era inimaginável 15, 20 anos atrás, pense em 20 anos atrás, você falar para alguém que seria possível monitorar todas as transações. Eu falo, você está ficando maluco, isso é ficção científica. Hoje a informática permite isso. O negócio é totalmente interligado, rapidíssimo, a Receita já verifica. Então imaginem um momento em que resíduos, principalmente os mais perigosos, vão ter uma marca impressa. Aí você está viajando. Não está. Pega a nanotecnologia. É um sistema que permite você criar códigos com estruturas minúsculas. Daqui a pouco você vai começar a fazer uma marca impressa em produtos e você vai poder rastreá-los. A tal ponto que se você encontrar um resíduo descartado, você identifica a origem e o histórico dele. Você às vezes não acha quem jogou ali. mas você acha quem é o fabricante de onde ele partiu. Você vai até onde você pega a cadeia dele, a cadeia de ciclo de vida. Então, isso pode vir a acontecer e a gente tem que estar preparado nesse sentido. Vários países já têm sistemas não tão sofisticados ainda assim, mas já têm sistemas que permitem fazer o controle do resíduo e, inclusive, empresas e população pagam mais ou menos pela quantidade e tipo de resíduo que ele joga. Então, você escolhe se você vai levar o resíduo para ser descartado ou não e se você paga por isso, pega no bolso. Muita gente deixa de gerar o resíduo para não ter que pagar. Então, na hora de escolher entre um produto e outro, uma Coca-Cola, um refrigerante, uma bebida em vidro e uma em plástico, ele pega o vidro. Porque ele pode chegar no mercado, trocar depois e voltar. Se ele pega o plástico, ele vai pagar mais no lixo dele. Então, ele paga duas vezes, né? Porque ele comprou o produto e vai ter que comprar de novo a embalagem e porque ele vai ter que descartar. Então, só para a gente pensar que isso é muito rápido. Daqui a pouco nós estamos com Copa do Mundo, não sei o quê, o Brasil resolve dar um demitido e dizer, agora nós vamos implementar nas capitais brasileiras um sistema sofisticadíssimo de controle de resíduos. E isso pode acontecer. Desvia-se metade do dinheiro para implementar, gasta-se a outra metade com uma festa e tal, mas um negócio acontece de um jeito ou de outro, vai acontecendo. E nós precisamos acreditar que a gente vai cada vez mais ter um país melhor. Tudo indica para isso, tudo está indicando que as coisas estão melhorando e sendo organizadas. Então, nada melhor do que vocês estarem preparados para isso. Bom, e aqui o que faltou eu comentar, com relação ao gerenciamento do artigo 20, que também foi parte do exercício que nós fizemos, ele, na verdade, diz que só vão precisar fazer o gerenciamento os geradores de resíduos perigosos, industriais, etc., dos quais o hotel não faz parte. Mas ainda, os estabelecimentos comerciais de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos, não é um caso de um hotel em geral, tá? A não ser o hotel que tem uma caldeira. Vocês vão dizer, ah, mas é difícil. Recentemente, um hotel em Curitiba foi multado, porque no centro de Curitiba ele tinha uma caldeira e ele tinha uma quantidade grande de óleo que ele mantinha no subsolo do hotel, sem nenhum controle, sem nenhum critério de segurança. Quer dizer, aquilo podia explodir. E aí, a hora que a gente vê esses desastres já acontecendo pelas cidades, explosões aqui e ali, é por uma causa como essa. Então, nesse caso, um hotel pode ter um resíduo perigoso. É mais difícil, mas pode. Se tiver, artigo 20 nele, tem que fazer o gerenciamento. Ah, os responsáveis pelos terminais, não é o caso, responsável por diversas águas pastoris. E cadê aqui? O B, que eu acabei pulando, né? Um estabelecimento que é comercial, um hotel, que gera um resíduo que, mesmo caracterizado como não perigoso, por sua natureza, composição ou volume, não seja equiparado aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. E, como eu disse, é um regulamento que diz isso. Então, no município de Foz, pode ser considerado que caixas de isopor não são mais resíduos domiciliares comuns, principalmente pela quantidade ou volume que geram num determinado hotel. Aí o hotel tem que ter o seu gerenciamento próprio. De qualquer maneira, dado esse fundamento da obrigação para o hotel, vamos pensar assim, na gestão ambiental, o gerenciamento ambiental faz parte, é inevitável. Ele é um instrumento que deve ser incorporado. E tenho a certeza, cada vez mais esse rol aqui vai ampliar. Daqui a pouco a lei é modificada e diz assim, agora todos os estabelecimentos comerciais com mais de X funcionários, com mais de X quantidade de resíduos são obrigados a ter o gerenciamento. Então, o ideal é que um hotel já esteja preparado e não fique esperando que isso aconteça. Bom, gente, eu acho que, em geral, essa é a questão da poluição com a hotelaria, principalmente considerando uma das modalidades da poluição, que é por meio de resíduos sólidos e aí a aplicação dos instrumentos da lei que a gente acabou de ver.